Adam Sandler, você é um comediante americano. Adam Sandler, você faz mais pessoas sorrirem. Adam Sandler, eu gosto das suas performances comediantes. Adam Sandler, você é meu irmão. Adam Sandler, você é um fã da página KKKKK. Adam Sandler, eu curto seu filme. Você é um ícone da página KKKKK. Adam Sandler, você usa boné. Adam Sandler, você usa roupa de camiseta. Você usa bermuda nos Estados Unidos. Você usa sapato. Eu gosto muito de você, Adam Sandler. Você é um comediante em nome de Deus. Você é um comediante em nome de Jesus. Você é um comediante dos Estados Unidos. Você é um cara bastante legal. Você é um cara intelectual. Você é um cara que compartilha suas ideias. Você é um cara mente aberta. Adam Sandler, você está no nível de lucidez da comédia. Eu gosto muito da sua performance. Eu gosto muito de você. Adam Sandler fez o Oli cantando para Adam Sandler. Adam Sandler, Pedro Olho cantando para Pedro Olho. Você é um cara solto, você é foda demais, você chuta a bunda de um macaco. Você é Adam Sandler, Pedro Olho.